Senhor Jesus, tu és bem-vindo nesse lugar. Vem, Senhor Jesus, tu és bem-vindo nesse lugar. Levante as suas mãos e diga: vem, vem. Bem-vindo. Oh, vem, Senhor Jesus, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra da presença do Eterno. Oh, então diga: vem, vem. Meu Deus, tu és bem-vindo. Oh, vem. Tu és bem-vindo, és bem-vindo. És bem-vindo. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te ver. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver. Whoa!